Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o quinto programa, a Escola e o Meio, deste ano letivo. Saudamos também aqui os nossos radiofónicos meninos aqui em estúdio. Rádio Boa Nova. Ficamos com a análise política da Bárbara Coquim, porque, ao que parece, temas de âmbito político, nacional, internacional e até local é o que não falta, não é, Bárbara? É verdade, realmente há muito fervor na política mundial atualmente e mesmo aqui a nível local temos muito o que falar. E, portanto, antes de ir aqui para as notícias mais chocantes, que já aí vêm, senhores ouvintes, vamos começar aqui pelo que se anda a passar pela nossa escola, porque na Escola da Oliveira do Hospital também se faz política. Ocorreram as eleições para a Associação de Estudantes, que é um órgão que representa os estudantes de qualquer escola, e neste caso na nossa, e opuseram duas listas, a lista C e a lista V. Temos aqui em estúdio o André, que representa a Associação de Estudantes, porque foi a lista V que venceu estas eleições. Bom, a campanha durou apenas 3 dias, o que na minha perspectiva é um período de tempo muito curto para que as duas listas se possam mostrar aos estudantes aquilo a que se propõem fazer durante o ano letivo. E, portanto, eu acho que está um pouco a decair o conceito de política escolar, visto que já não se tem como principal objetivo elucidar os nossos estudantes e dizer-lhes aquilo a que nós nos propomos, mas acho que caiu um bocado para quem é que faz mais barulho nos intervalos. Na minha perspectiva, isto é um bocado decadente, digamos assim, mas acredito que ao longo do tempo as pessoas vão perceber o quão errado isto é. Bom, eu acredito que as medidas propostas e que de certa forma foram aprovadas são bastante corretas, até porque as duas listas não podem, apenas não apresentam medidas assim muito distintas, visto que além de sermos todos estudantes e termos outras obrigações, aquilo a que as associações se propõem geralmente são atividades que ocorrem todos os anos e, portanto, acaba por não sair muito da rotina, até porque não há muito diferente que se possa fazer. No entanto, foi uma campanha animada, onde houve festas, como é habitual, muita música nos intervalos e a típica distribuição de comida, que é algo que é habitual, digamos assim, nas campanhas a nível escolar. E, entretanto, foram as eleições na sexta-feira, ou seja, no final dessa semana, e eu fiquei um pouco triste quando pude aferir a percentagem de abstenção, que eu não tenho assim um número certo, mas acho que a comunidade escolar não se portou tão bem este ano, e realmente também porque havia greve nessa semana e muitos alunos tinham ideia que a escola não ia abrir, mas realmente podiam ter ido mais pessoas votar às urnas de voto, que estiveram abertas durante todo o dia, e que podemos aferir realmente há muitas pessoas que apenas não se importam e que são pertencentes à camada amorfa dos jovens que realmente não querem dar o seu contributo para uma escola melhor. Tenho uma perspectiva diferente, porque vocês são todos estudantes, obviamente, têm todos mais ou menos a mesma idade e estão a viver um determinado momento. Eu tenho uma perspectiva diferente, estou há 20 anos nesta escola e já vi todos os anos campanhas eleitorais. E tenho vindo a reparar que as campanhas eleitorais, como tu dizes, concordo, têm vindo a piorar. É a minha perspectiva, vocês obviamente não têm que concordar com ela. Eu acho que vi demasiado folclore, e já não foi só este ano. Vi demasiada distribuição da tal comida que tu dizes, das guloseimas, sobretudo aos alunos mais jovens. E parece-me que nós deveríamos elevar, e esta se calhar é uma deixa que fica aqui para os alunos que no próximo ano ainda cá estarão, que será o teu caso, que se calhar no próximo ano estarás a liderar a campanha de uma outra lista. E se calhar poderíamos repensar, porque a minha visão, e se calhar de alguns adultos que estão naquela escola, foi que de facto houve muito ruído, como tu dizes, houve muito barulho, demasiado barulho até, quase era ensurdecedor em alguns momentos. O que nos parecia era que havia demasiado folclore e menos ideias a serem, de facto, passadas para a comunidade. Porque, assim, nós estamos num espaço escolar onde se pretende educar. E é importante que nós passemos aos jovens alunos que, quando votam e devem votar, como tu dizes, não devem contribuir para a abstenção, porque isso é um princípio que tem que se levar de muito jovem, e devem votar em ideias, porque aquilo que está em conta é quem são os jovens, que também são importantes, os protagonistas que estão a candidatar-se à Associação de Estudantes, porque com certeza os colegas conhecem-nos e sabem em quem podem confiar, mas também naquilo que eles propõem, naquilo que eles propõem fazer na escola, até que ponto são inovadores, até que ponto querem mudar alguma coisa na escola, até que ponto querem tornar a escola melhor. Porque tu dizes que os programas acabam por ser muito repetitivos. De facto são, vocês também não podem fazer, inventar muito. Mas eu, pelo menos, conheci algumas associações de estudantes que primaram pela competência, pela inovação, pela criatividade, e que, de facto, nunca nos vamos esquecer deles. Aliás, eu outro dia, em conversa na direção, fui mencionando alunos que já por cá passaram há muito tempo, já são licenciados há muito tempo, e ficaram-nos na memória, pelas atividades que trouxeram, pelas atividades a nível cultural, por exemplo, que trouxeram, pelos debates que criaram na escola, pela diferença que marcaram. E esses vão-nos ficar sempre na retina. E a mim e aos outros professores, e até a alguns auxiliares que eu vi a fazerem comentários no dia da campanha, é isso, preocupa-nos. Por exemplo, ouvi uma funcionária dizer que aquela confusão que se estava a gerar naqueles momentos, talvez na quarta-feira ou na terça, se calhar foi na terça, aquela confusão que se estava a gerar fazia um bocadinho lembrar as campanhas que se fazem, por exemplo, às autárquicas, onde é ver quem é que faz mais barulho, é ver quem é que oferece mais, é ver quem é que pratica mais folclore. E nós estamos numa escola, temos a responsabilidade de fazer diferente e, sobretudo, começar a educar estas novas gerações, que o que é importante é acreditar em ideias. O importante não é folclore, o importante não é educar os meninos, que se damos gomas, eles devem votar na minha lista. Isto é um princípio errado, porque senão vamos para aquele ex-presidente da Câmara ali do Norte, que os mais velhos estão bem recordados, que chegou a oferecer eletrodomésticos a troco de quem votava nele. Isto é um princípio errado em democracia. Em democracia devem valer as ideias e a capacidade de concretização dessas ideias. Por isso, Bárbara, o André já cá não estará no próximo ano, mas tu e alguns dos estudantes que aqui estão estarão, provavelmente vão se interessar pelas campanhas e pelas associações de estudantes e talvez repensar isto. Eu não sei, vocês podem discordar, obviamente, do que eu estou a dizer, mas se calhar é a altura de repensar. Se vocês acham que é assim, que está bem, que é esse o bom caminho, devem continuar. Se acham que se calhar convinha fazer um bocadinho diferente e afirmar as vossas ideias, se calhar para o ano poderiam pensar de forma diferente, Bárbara. Pois, realmente, porque durante esta semana, acho que o André também é a prova disso, vimos nas redes sociais pessoas muito contentes com a semana da campanha, porque era oferecida comida e porque havia festas, e eu acho que as pessoas não entendem o objetivo de uma Ação dos Santos. Uma Ação dos Santos é uma coisa para ser levada 100% a sério, porque é política. Não se brinca aos políticos. Isto aqui não se faz politiquices. A Ação dos Estudantes é um órgão político, é um órgão para ser levado muito, muito a sério. O que importa aqui não é quem se ri mais, quem fala mais alto, quem é o mais divertido, mas é quem se promete a cumprir com os seus objetivos. E é isso que falta muito, a seriedade nas coisas. Porque as pessoas têm que ser sérias e têm que levar as coisas com capacidade e com competência. E acho que falta muito sensibilizar os nossos estudantes para isto e para realmente, como a professora disse, votarem nas ideias e não na comida e neste folclore todo, porque realmente acho que se está a levar isto muito na brincadeira, e quando a política se levar, a política escolar se leva na brincadeira, quero saber o que é que as próximas gerações vão levar acerca da política nacional ou, quiçá, mesmo europeia. Porque nós já estamos a ver a população adulta, sobretudo nos outros países, felizmente ainda não por cá, a votarem nos populismos, nos fascismos disfarçados agora, com outras a dizerem que são democracia, mas não são, não é? Nos populismos fáceis. E quem vai normalmente atrás são as pessoas pouco preparadas, pouco instruídas, pouco informadas, que refletem pouco sobre a história e sobre o presente e o futuro. E é isso que nós não queremos, que os nossos jovens sejam no futuro. Maus eleitores, que não saibam escolher bem, porque é o futuro do nosso país e dos outros países que está em jogo. Portanto, esse princípio tem que começar nas famílias, obviamente, mas a escola tem aqui uma responsabilidade. Portanto, acho que vocês, jovens que no próximo ano cá continuarão, devem refletir sobre isto. O que é que vale? Uma colega vossa que estava a fazer campanha disse-me que a questão de oferecer guloseimas aos mais novitos, aos alunos mais novos, tinha que ser, porque a primeira coisa que eles perguntavam quando se abeiravam de quem estava a fazer campanha é: o que é que vocês dão? Ora, isto é um princípio completamente errado. Não é o que vocês dão. O que está em causa é discussão de ideias, aplicação de ideias, melhoria da escola e do ambiente escolar. Isso é que é importante. Professora, mas eu acho que essa questão do o que é que vocês dão é um pouco porque quem está a fazer a campanha se propõe a isso. porque eu pessoalmente fiz isto, fui vários grupos de crianças mais jovens vieram ter comigo e eu conversei com ela acerca daquilo que a minha lista se propunha. Eu não cheguei lá com uma fatia de bolo e dei-lhes, não, eu falei com elas. E depois isso, os meus colegas muito provavelmente deram-lhes aquilo que tínhamos. Mas acho que faltou muita conversa e falta muita conversa porque se as crianças chegam e o que é que vocês dão é porque sabem que realmente há para dar. E, portanto, acho que nós temos que dar é a conversa e as ideologias e os ideais. Não, pronto, acho que é isso mesmo o principal. Por exemplo, eu gostava de ter visto um debate num anfiteatro dos nossos ou até na Caixa de Crédito Agrícola entre, um frente a frente entre os dois eventuais futuros presidentes ou entre as pessoas que estavam nas duas listas. E um debate de ideias que, de facto, um e outro apresentasse. Sim, sim. E em que estivesse a comunidade a assistir. Porque é isso que é importante para quem vai votar saber quem é, o que é que defende, que ideias tem, o que é que traz de novo. Não o folclore que eu vi lá na escola, que devo-vos dizer, e na terça-feira, aliás, cheguei a algumas das turmas, um bocadinho desagradada, porque realmente aquele barulho era ensurdecedor, de um lado e do outro, e não me parecia que aquilo levasse a bom porto. Mas pronto, é a minha opinião, acho que temos é que refletir sobre aquilo que está bem e sobre aquilo que está mal. Da política escolar, passemos então para a política mais de âmbito geral. Bárbara, o que é que nos traz hoje? Acho que vais cruzar aí jovens atentos com política, não é assim? É verdade. Portanto, o Parlamento Europeu exorta aos Estados-membros a proibirem os grupos neofascistas e neonazis, assim como qualquer fundação ou associação que exalte e glorifique o nazismo e o fascismo, segundo uma resolução aprovada no dia 25 de outubro. A medida visa fazer face à crescente normalização do fascismo, do racismo, da xenofobia e de outras formas de intolerância na União Europeia. Os eurodeputados consideram que a ausência de ações concretas contra os grupos neofascistas e neonazis permitiu a emergência da atual corrente xenófoba na Europa. A resolução parlamentar, aprovada em Estrasburgo por 355 votos a favor, 90 contra e 39 abstenções, relembra casos ocorridos em vários países da Europa, como a Polónia, o Reino Unido, Grécia, Alemanha, Itália, França e Espanha. Na resolução, o Parlamento manifesta profunda preocupação com a impunidade que causam os grupos neofascistas e neonazis que operam em alguns Estados-membros, qualificando perturbadores os relatos de conluio de líderes políticos, partidos políticos e forças policiais com neofascistas e neonazis em alguns países europeus. A criação de unidades de combate aos crimes de ódio nas forças policiais é outra das medidas recomendadas pelo Parlamento, com os eurodeputados a defenderem que a polícia deve assegurar que os membros do seu pessoal não participem em atos racistas, xenófobos ou discriminatórios, que tais atos sejam objetos de investigação e que os respectivos autores respondam perante a justiça. Minorias específicas, tais como europeus negros, pessoas de ascendência africana, judeus, muçulmanos, ciganos, nacionais de países terceiros, pessoas LGBT e pessoas com deficiência, são as mais martirizadas pela violência neofascista, nota a resolução. A Assembleia Europeia insta também os países da União Europeia a condenarem categoricamente e a sancionarem os crimes de ódio, os discursos de incitação ao ódio e a procura de votos expiratórios por políticos e funcionários públicos, uma vez que normalizam e alimentam diretamente o ódio e a violência na sociedade. Os eurodeputados exortam ainda a Comissão, os Estados-membros e as empresas que operam as redes sociais a impedirem a propagação destes fenómenos na internet. O Parlamento apela a uma cultura comum da memória que rejeita os crimes fascistas do passado, manifestando a sua preocupação com o facto de, na Europa e noutras partes do mundo, as gerações mais jovens demonstrarem um interesse cada vez menor pela história do fascismo, correndo assim o risco de se tornarem indiferentes a novas ameaças. Os eurodeputados consideram ainda que as federações desportivas nacionais, em particular os clubes de futebol, devem também combater o flagelo do racismo, do fascismo e da xenofobia nos estádios e na cultura desportiva, condenando e punindo os responsáveis e promovendo atividades educativas positivas destinadas aos jovens adeptos em cooperação com as escolas e as organizações da sociedade civil. Ora, aqui está uma resolução muito acertada do nosso Parlamento Europeu, porque, sem dúvida, perante o que se está a passar na Europa e no mundo, de facto, urge tomar esta medida. Há que proibir grupos de índole racista e xenófoba, como estão neonazis e neofascistas, que estão a proliferar aí por essa Europa fora e que estão a gerar movimentos, como nós sabemos, de acentuada extrema-direita. E muitos jovens, lá está, mais uma vez, vamos bater na tecla da falta de instrução, na falta de preparação, na falta de conhecimento, na ignorância, facilmente vão atrás. E mais uma vez, olha, eu que sou professora de História, porque não estudar bem a história dos fascismos para perceber de facto o que é o fascismo, o que é que ele defende. Se calhar está a faltar uma vertente de história nas outras áreas que não só as humanidades e a economia, não é? Porque se calhar falta conhecimento do que aconteceu de facto no passado, que foi um passado com menos de 100 anos, convém saber. Parece-te bem, parece-te acertada esta decisão do Parlamento Europeu? Sim, parece muito acertada, porque uma coisa que me faz bastante confusão que tem acontecido ultimamente é que não aparecem partidos centristas, que é aquilo que são aqueles que realmente apelam para o bem-estar da população. Ou aparecem comunistas ou fascistas. Que, os extremos. Os extremos, exatamente. E os extremos são perigosos, muitas vezes. Muito perigosos, e realmente é muito perigoso quando em países que sempre foram liberais, em países, por exemplo, como a França, eu vou dar aqui o exemplo da França, que é um país muito multicultural, um país onde afluem estrangeiros de todas as partes do mundo. Teve uma senhora que até foi à segunda volta das presidenciais, que tinha ideias mesmo muito fortes para com essas pessoas estrangeiras que habitam na França, porque a França, uma grande percentagem, mas mesmo grande percentagem da população, não é francesa, ou seja, é francesa, mas tem origens de outros países, e realmente é preocupante vermos líderes europeus a fazerem isto, tendo em conta que existem declarações universais de direitos humanos, que existem regras da União Europeia e que existe o bom senso. Portanto, e acho que quando estes três tópicos são postos um bocadinho de lado, as políticas e o bem-estar da população ficam um bocado em risco. Sem dúvida. E está a ser perigosa esta onda que está a gerar-se na Europa, nem 100 anos depois do que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, está novamente a gerar-se este clima de ódio e que está a ser veiculado por muitos jovens, o que é preocupante. Está a faltar aqui muita coisa, com certeza, e muito conhecimento, mas é importante que instituições como o Parlamento Europeu comecem a tomar medidas, precisamente até porque muitos destes jovens, nós sabemos que há perseguições de todos aqueles grupos que tu disseste, grupos minoritários, não é? Pessoas que começam a sentir-se lesadas e maltratadas, ofendidas e até mortas por estes grupos racistas e xenófobos. Nós vamos continuar muito atentos a este fenómeno, até porque provavelmente para a semana vais nos trazer aqui os resultados da segunda volta das eleições brasileiras, e mais uma vez vamos bater na mesma tecla, porque quem subiu ao poder foi mais um fascista. Não é? Há quem diga que ele não é, está com uma roupagem diferente, no discurso de tomada de posse até falou em democracia e em liberdade, mas nós sabemos que o que aquilo é provavelmente é uma ditadura encapuçada de democracia, mas não é uma democracia. Mas voltaremos a este tema brevemente, com certeza, Bárbara. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. A MTV anunciou, dia 4 de outubro, os nomeados nacionais para os Europe Music Awards 2018, que se realizam no dia 4 de novembro em Bilbao. Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya, Carolina dos Landes e Diogo Pissarra são os artistas que estão na corrida ao prémio Best Portuguese Act. Os 5 nomeados estão em votação em mtvema.com. Camila Cabello lidera a corrida da MTV EMA com 6 nomeações, incluindo Best Song e Best Video com o tema Havana. Ariana Grande e Post Malone, que somam 5 nomeações cada, também seguem na frente. Já Shawn Mendes, Drake e Dua Lipa somam 4 nomeações. A edição dos MTV Europe Music Awards 2018 vai decorrer no Centro de Exposições de Bilbao, Barakaldo, Biscay, no dia 4 de novembro, a partir das 9 horas na MTV Portugal, com transmissão em direto na rede internacional de canais MTV, chegando a mais de 180 países e a mais de 500 mil de casas em todo o mundo. Se me queres ver na friendzone, se tu queres eu não vou ficar na friendzone, quando podíamos ser muito mais. Eu tinha guardado a nossa dança, só que quando não quer, então dois não dançam. Tu queres me afastar e baby já cansa. Já nós podíamos ser o que quiséssemos ser, só que tu não queres ver que não temos nada a perder. Já não sei o que dizer se não te queres convencer. Tu tens medo de quê? Diz-me porque eu não consigo aceitar. Tu tens medo de quê? Comigo tu não tinhas de te preocupar. Mas se me queres ver na friendzone, friendzone, se tu queres eu não vou ficar na friendzone, friendzone. quando podíamos ser muito mais. Me queres ver na friendzone, friendzone, yeah. Se tu queres, eu não, eu não. Eu não vou ficar na friendzone, friendzone, yeah. Quando podíamos ser muito mais. Tudo que eu te digo é o melhor que sei dizer quando estamos a sós. Se o melhor vem no fim, espera por nós. É que eu sei. Já nós podíamos ser o que quiséssemos ser. E é só que tu não queres ver que não temos nada a perder. E é, já não sei o que dizer se não te queres convencer. E é, e é. Tu tens medo de quê? Diz-me porque eu não consigo aceitar. Tu tens medo de quê? Comigo tu não tinhas de te preocupar. Mas se me queres ver na friendzone, friendzone, yeah. Se tu queres, eu não, eu não. Eu não vou ficar na friendzone, friendzone, yeah. Quando podíamos ser muito mais. Se me queres ver na friendzone, friendzone, yeah. Se tu queres, eu não, eu não. Eu não vou ficar na friendzone, friendzone, yeah. Quando podíamos ser muito mais que sonhos, muito mais que um sol, muito mais que coisas que prendem a voz. Deixa-me dizer-te o que eu sinto por nós. Muito mais que sonhos, muito mais que um sol, muito mais que coisas que prendem a voz. Deixa-me dizer-te o que eu sinto por nós. E não me deixes aqui na friendzone. Se tu queres, eu não, eu não vou ficar na friendzone. Quando podíamos ser muito mais, não me deixes aqui na friendzone. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. O fim dos animais selvagens no circo, como macacos, leões e elefantes, foi esta quinta-feira aprovado no Parlamento, na especialidade, com o texto final a estabelecer uma moratória de 6 anos, informou o Partido Pessoas Animais Natureza. A informação foi prestada à lusa pelo deputado André Silva do PAN, partido que desencadeou em dezembro de 2017 a discussão do assunto na Assembleia da República. O texto final, aprovado em sede do Grupo de Trabalho sobre a Participação de Animais em Circos e ratificado na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, reúne propostas de alteração do PAN, PS e Bloco de Esquerda, que tinham apresentado em dezembro de 2017, a par com o PCP e PEV, projetos de lei que baixaram à especialidade. O articulado, que terá de ser ainda votado em plenário, o que, segundo o deputado André Silva, só deverá acontecer previsivelmente em dezembro, inclui uma proposta de alteração do PSD que restringe as espécies de animais selvagens abrangidas, sem clarificar se estão englobados tanto os animais criados em cativeiro como os provenientes do seu habitat natural. De acordo com o texto hoje aprovado, as referências a animais selvagens reportam-se exclusivamente aos espécimes das espécies incluídas nas listas, constantes dois anexos de uma portaria de março relativa à proibição, ao condicionamento da detenção de espécimes vivos. Destas listas de espécies fazem parte macacos, elefantes, tigres, leões, ursos, focas, crocodilos, pinguins, hipopótamos, rinocerontes, serpentes e avestruzes. O novo diploma refere que os animais têm de estar registados obrigatoriamente num cadastro nacional. Só podem ser usados no circo num período transitório de 6 anos, findo o qual a sua utilização passa a estar proibida e a ser punida com contraordenações. Competirá ao Governo criar um programa de entrada voluntária de animais usados em circos, bem como uma linha de incentivos financeiros destinados à reconversão e qualificação profissional dos trabalhadores das companhias circenses, domadores ou tratadores, que entreguem voluntariamente os animais que utilizem. O Governo terá ainda de definir qual é a entidade responsável por garantir o registro e tratamento de dados do Cadastro Nacional de Animais Utilizados no Circo, a ser criado por efetuar as apreensões dos animais mantidos ilegalmente nos recintos e por recolocar em centros de acolhimento os animais entregues voluntariamente pelos seus proprietários ou detentores. As companhias do circo têm-se manifestado contra a proibição de animais selvagens nos circos, com os representantes portugueses na Associação Europeia de Circos a defenderem que o seu recurso contribui para a preservação da biodiversidade. Pois, a nós não nos parece, nós no ano passado já tínhamos discutido aqui este tema, se éramos a favor ou contra a utilização dos animais no circo. Agora já está legislado, vai haver uma forte restrição ao uso de animais no circo. Parece-te bem, Inês? Eu acho que conforme a lei está, sim. Eu acho que não deve ser totalmente restringido, porque acho que é um pouco parte da nossa cultura irmos ao circo ver os animais. Mas também eu acho que a lei está assim, porque eu acho que os animais não devem passar a vida toda deles enjaulados num circo. Pois, a questão também é isso, é como é que estes animais são tratados e que tipo de vida é que eles têm. A questão também é essa. Muito bem, Inês, vamos lembrar aos nossos ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Isto é a tua imagem de marca. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora a palavra ao Daniel Pereira. Daniel, o que é que nos traz esta semana? Desta vez trago alguns conselhos que alguns futuros jogadores de bóssia devem ter. Muito bem, e quais são? Em primeiro, é a concentração, que é o principal. Depois é o foco. Visualização, calma, ajuste de forças, escolhas acertadas e a correção dos erros. Estas foram as dicas que o teu treinador te deu, verdade? Exatamente. E ele acha que é muito importante os jogadores de bóssia, e eu acho que não são só os jogadores de bóssia. Qualquer desporto que os meninos ou os nossos ouvintes pratiquem, provavelmente esses são critérios muito importantes para ter. A concentração, o estar focado, etc. Não é? Sim, não cometer erros. Se nós tivermos algum objetivo e o quisermos cumprir, temos que terem atenção estes aspectos. E tu que estás prestes a disputar um torneio, não é assim? Exatamente. Portanto, brevemente vais até ao Seixal para mais um torneio de bóssia. Exato. E estás expectante. Sim. Tu já é a segunda ou terceira vez que vais participar? É o segundo ano. E estão equipas do país todo? Sim. Portanto, é se calhar assim... Até os melhores, como por exemplo o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga. Muito bem, lembramos aos nossos ouvintes que o bóssia é um desporto adaptado, já muito praticado em Portugal e no estrangeiro, e que é, pelos vistos, como o Daniel nos tem aqui explicado, um desporto muito interessante. E somos uma das grandes seleções nacionais a nível mundial. Muito bem, ainda bem. Pronto, depois cá estarás para fazer o balanço de como correu esse torneio. Exato. Muito bem, boa sorte para a tua equipa. Obrigada. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias e com uma boa notícia, não é assim, Catarina Duarte? Uma muito boa notícia. O melhor jovem agricultor europeu de 2018 é português. O promotor do amendoal superintensivo em Portel, Évora, que ganhou no dia 18 de outubro o prémio Melhor Jovem Agricultor Europeu 2018, em Bruxelas, nos trouxe feliz com a distinção. Estou muito feliz com a atribuição deste prémio e significa, principalmente, que as escolhas que fizemos são bem vistas pelo Comitê do Júri do Congresso, o que indica que esta exploração estará no bom caminho para ser sustentável, inovadora e do maior sucesso, afirmou Manuel Grave. O Prémio Melhor Jovem Agricultor Europeu 2018 foi atribuído em Bruxelas, Bélgica, ao projeto Manuel Grave, que investiu na instalação de um amendoal em regime superintensivo numa exploração no Conselho de Portel, segundo divulgou a Confederação dos Agricultores de Portugal. O investimento envolve a instalação de um amendoal com uma densidade de 2.469 árvores por hectare, das variedades Chuleta e Laurana, ambas com boa aceitação do mercado e ajustadas ao modelo superintensivo. O projeto vencedor foi ainda escolhido pelas suas preocupações ambientais e de gestão dos recursos hídricos e pela criação de postos de trabalho. O jovem agricultor alentejano, de 29 anos, explicou à Lusa que o projeto está situado na freguesia de Portal, em terrenos arrendados, e envolve um investimento de 1,5 milhões de euros, com apoio do Programa de Desenvolvimento Rural 2020. Isto só foi possível devido ao apoio da Europa e também do projeto Alqueva, porque, sem o perímetro de rega, não teria havido possibilidade nenhuma de fazer este projeto, já que a água é disponibilizada pelo empreendimento que permite dinamizar uma zona que era muito pobre e com terras secas, afiançou Manuel Grave. As árvores foram plantadas no ano passado, entre outubro e o início de novembro, num regime de alta densidade ao INSEB, que tem várias vantagens, como a entrada em produção mais rápida, a facilidade na colheita e nas podas e o facto de acompanhar outros regimes na produção cruzeiro, precisou. Trata-se de um modelo muito inovador, sublinhou o agricultor, assinalando que as suas árvores ainda não entraram em produção, o que está previsto apenas para o verão de 2020. Boa notícia. Porque também no âmbito da agricultura temos jovens empreendedores a ganharem prémios europeus. De facto, uma boa notícia. Rádio Boa Nova. Na mesma semana em que Bohemian Rhapsody, biopic sobre Freddie Mercury, chega aos cinemas, o canal de YouTube 10 Second Songs partilhou uma versão do tema que dá nome ao filme em 42 estilos musicais distintos. Esta versão vai de Death Metal aos Daft Punk, de Chuck Berry aos Nirvana, passando ainda por bandas como Tool, Muse ou System of a Down, sempre com resultados imprevisíveis. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Doesn't really matter. Boa Nova Irresistível. Temos hoje connosco o André Lopes, presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Como sabem, os senhores ouvintes, já é uma tradição há muitos anos que nós entrevistamos aqui sempre o presidente da Associação de Estudantes, recentemente eleito. É o caso também este ano. Em primeiro lugar, André, bem-vindo ao nosso programa e aceita desde já os nossos parabéns pela recente vitória. Muito obrigado pelo convite. Começa então por nos esclarecer o que é, na tua visão, uma associação de estudantes e que importância é que ela tem na escola. Então, a associação de estudantes é um órgão que representa os estudantes, mas é mais a cara dos estudantes na escola. Qual é a composição desta associação? Portanto, tu exerces as funções, ou vais exercer as funções de presidente, depois tens duas vice-presidentes, duas meninas. Sim, a Constança e a Alice. Muito bem, e depois ainda há outros alunos que representam outros... Sim, ainda bastante gente. Temos dois secretários, a Diana Gonçalves e a Liliana Silva. Temos uma tesoureira, que tem feito um bom trabalho, que é a Tatiana Raquel. Temos dois vogais, o Francisco Rodrigues e o Fábio Pereira. E depois temos dois suplentes, a Joana Nina e o Hélder Coelho. Muito bem, vamos agora centrar naquilo que é importante. Esta associação foi recentemente eleita, na semana passada. Quais são os projetos que esta associação de estudantes tem para este ano letivo? Fala-nos então do plano de atividades, do que é que está previsto aqui a médio prazo e a longo prazo para este ano. Pronto, os nossos projetos são amplos. São amplos e estão divididos em três âmbitos. O escolar, a cultura e a animação. No escolar queremos fazer uma feira das universidades, que é tentar trazer o maior número de universidades à escola para promover o conhecimento do ensino superior e os seus projetos. Temos também a requalificação das infraestruturas escolares, como algumas coisas que andam a faltar bastante nas janelas das salas, que é batentes para segurar as janelas. Sim. Uma que tentámos inovar na escola, que é abertura e facilitismo para os alunos trazerem o almoço de casa, que é tentar disponibilizar um micro-ondas, ou no bar ou na cantina, para caso queiram confraternizar entre amigos, não precisam de pagar o almoço na escola, podem o trazer de casa, aquecem e comem com os colegas. Já no âmbito cultural, queremos tentar fazer ações de solidariedade, ou pelo menos ajudar quando haja, tentar colaborar. Temos também a ideia de fazer uma agenda verde, que é organizar atividades ecológicas durante o ano. Uma delas já se fez o ano passado, que é a Semana da Primavera, mas vamos tentar fazer algo mais constante. Temos também a ideia de fazer um concurso de cultura geral, quizzes com a ajuda dos professores e alunos. Se não for dentro da escola, estávamos a tentar fazer ou na crédito agrícola ou num espaço assim mais aberto à comunidade. Sim. E depois já há um outro âmbito, que é o da animação, estavas tu a dizer. Sim, mas antes nós queríamos, como já é feito todos os anos, é tentar atribuir o departamento da rádio escolar a quem quiser dinamizá-la. Música, lá está, e pode dinamizar, tentar passar boa música. Já no âmbito da animação, vamos organizar os bailes tanto do 9º ano como do 12º. Vamos tentar organizar sessões de cinema, que seja mensal ou trimestral, comemoração de algumas datas festivas. Vamos tentar fazer um concurso de talentos, se calhar no final do ano ou numa altura em que esteja mais agradável para a criação deste evento. Vamos tentar amelhar algum dinheiro para a Associação de Estudantes, para tentar fazer mais atividades, tentar alugar bolas ou algo que seja utilizável na escola. Vamos tentar fazer torneios de interturmas ou interescolares com a parceria da Hepto Oliva. E depois, já no âmbito gamer, tentar fazer torneios de esportes. Ou também algo que foi feito ano passado, um torneio de paintball. Muito bem. Já é um programa diversificado, esperemos de facto que ele seja cumprido, porque é importante que a Associação de Estudantes seja um polo dinamizador das atividades na escola. E como tu dizes bem, deve ser a cara dos estudantes. Tu estás já a terminar o ensino secundário, que imagem é que tu tens da nossa escola? A nossa escola que, se calhar no teu percurso escolar, passou de uma escola secundária mais pequena para um agrupamento de escolas da Liberdade Hospital, que é gigantesco. Que imagem é que tu mantens da tua escola? Como nós sabemos, nós vivemos no interior, logo temos não tantas facilidades ou meios para ter uma boa qualidade escolar, como por exemplo em Lisboa, que se for preciso tem de tudo e mais alguma coisa. Nós temos que nos adequar às condições. Temos lá está as condições. E apesar de serem poucos os meios em que temos acesso, penso que a direção que nós temos tem feito uma boa distribuição dos materiais que tem para o nosso proveito escolar. Muito bem. Tens uma imagem positiva da tua escola? Da escola nível escolar tenho. Agora, mais social, penso que tem vindo a decair um pouco. Achas que já teve melhor ambiente do que tem hoje? É já. Isso, entre os alunos? Já. Para aí há 5, 6 anos, penso que tenha havido melhor ambiente. Melhor ambiente. Penso que tenha havido comportamentos ou atitudes menos adequados para a ocasião. Nos últimos anos? Sim, sim. Achas que essa situação se tem vindo a agravar? Sim. Por minha experiência, quando era mais novo, eu não fazia frente ou não tinha certas atitudes. Certos alunos mais novos agora têm. Sim. Olha, curiosamente, o nosso diretor, quando aqui foi entrevistado, disse isso, que também lamenta, é assim, efetivamente não é a maioria, provavelmente, dos estudantes que temos na escola, não são felizmente os estudantes que eu conheço, mas, de facto, há se calhar déficit de educação por parte de um grupo dos nossos alunos, que é lamentável. Agora, é assim, também estamos no sítio certo, uma vez que eles não trazem educação de casa, para colmatar essa situação. A Associação de Estudantes aqui também pode ter um papel, porque pode, por exemplo, desenvolver atividades no sentido de promover a educação, a correção, o civismo, que também é uma área muito importante dentro da escola, sobretudo para aqueles que infelizmente não trazem esses princípios de casa, que nós sabemos que infelizmente alguns não o trazem. E aqui fica uma chamada de atenção aos encarregados de educação, mais uma vez, porque quando são os próprios estudantes a notar que há este déficit de educação, obviamente isto tem que haver aqui uma chamada de atenção também para casa. Olha, André, nós gostámos muito de ter por cá, provavelmente já és para aí o sexto ou o sétimo presidente da Associação de Estudantes que entrevistámos estes anos. Eu costumo... Tem sido, pois, tem. Houve duas associações de estudantes que eu me lembro, nos muitos anos que já cá estou na escola, que deixaram uma herança muito positiva. Esperemos que este ano, mais uma vez, vocês deixem uma marca muito interessante e que façam algo em prol dos estudantes, porque acho que é isso que se pretende. Desejo-te felicidades para o mandato. Muito obrigado. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a Daniela Lopes e com personalidades. O Dr. Vasco de Campos nasceu na Ponta das Três Entradas, Conselho de Oliveira do Hospital, em 2 de julho de 1904. Um forte apelo telúrico levou a que, terminado com brilhantismo o curso de medicina na Universidade de Coimbra, recuasse um lugar de docente na mesma faculdade e fixasse residência em Avô, Conselho de Oliveira do Hospital, com médico do Partido Municipal, onde permaneceu 42 anos, fins dos quais fixou definitivamente residência na sua Ponta das Três Entradas. Na Serra do Açor, durante muitos anos, a cavalo e a pé, e muito mais tarde, de carro, até onde as estradas alcançavam, serviu o Dr. Vasco de Campos num verdadeiro sacerdócio, um povo a quem tudo faltava, lutando muitas vezes de forma desigual contra a pobreza, a ignorância, a doença e a morte. Não obstante a sua intensa atividade profissional, e quiçá fruto dela, o Dr. Vasco de Campos teve ainda tempo para se dedicar à escrita, em particular à poesia, caracterizando magistralmente a região e o seu povo. A sua obra, compilada no livro Dr. Vasco de Campos, Obras Completas, pintou alguns quadros essenciais da vida da beira-serra, o território, o povo, os costumes, as terras. Também aqui gostava de partilhar e intervir, despertando mentes e espivitando vontades. Teve assim a oportunidade de estar na gênese da criação de iniciativas de elevado interesse cultural e social, tendo sido cofundador do rancho folclórico Camponesas do Alva, em Avô, presidente durante várias décadas da direção da Sociedade de de Recreio Filarmónica Avoense e fundador da Sociedade de Defesa e Propaganda da AVO, entre outras. Foi ainda deputado à então Assembleia Nacional, na 5ª Legislatura, entre 1949 e 1953. Dotado de espírito, empreendedor, observador, atento à realidade que o rodeava, o Dr. Vaz de Campos ajudou de outras formas a região do Val do Alva. Visionário e quando não se perspectivava o aproveitamento turístico dos vales do Alva e do Alvoco, Dr. Vaz de Campos restaurou uma velha estalagem de diligências, ali construindo uma residencial e um café-restaurante, criando assim, na Ponta das Três Entradas, a Italva, iniciativas turísticas do Val do Alva. Pressentindo o advento do campismo, construiu, no mesmo local, um parque que ainda hoje está em funcionamento. É no seu Búzio, sítio da Ponta das Três Entradas, que assiste à Revolução de Abril, potenciador da melhoria geral das condições de vida e assim contribuindo para o apogeu dos seus empreendimentos. Ali faleceu no dia 17 de julho de 1991, ficando sepultado no cemitério de AVO. Olhamos para a vida do Dr. Vaz de Campos. Avultada, o seu exemplo de apego à terra, o espírito empreendedor carregado de humanidade, fraternidade, sabedoria e partilha. Um homem bom cuja passagem pelo mundo importa analisar detalhadamente. Muito bem, e importa recordar, de facto foi um homem notável, foi um médico notável que prestou auxílio às populações mais pobres no tempo do Estado Novo, em que muitas pessoas nem sequer tinham meios para lhe pagar e ele assistia todas as pessoas por essa Serra do Açor fora e de facto é uma figura incontornável da nossa história local. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com a Liliana Silva e com uma sugestão de leitura. Caros ouvintes e leitores, hoje venho sugerir-lhes um livro para os amantes de histórias mais assustadoras, intitulado O Livro de Feitiços de Deliverance Dane, da autoria de Catherine Ho. Trata-se de um romance cativante, maravilhosamente escrito, que se passa entre o nosso tempo e um dos mais fascinantes e conturbados períodos da história da América, o julgamento das bruxas de Salem. Connie Goodwin, uma brilhante aluna de História na Universidade de Harvard, vê-se obrigada a passar o verão a pesquisar para a sua tese de doutoramento. Mas quando a mãe lhe pede para tratar da venda da casa da avó, perto de Salem, não tem como recusar. À medida que é arrastada de forma cada vez mais profunda para os mistérios da casa da família, Connie descobre uma chave antiga dentro de uma bíblia do século XVII. A chave contém um fragmento de pergaminho antiquíssimo com apenas um nome escrito, Deliverance Dane. Esta descoberta lança Connie numa demanda, descobrir quem foi essa mulher e conseguir desenterrar um raro artefacto de poder singular, um livro de feitiços cujas páginas encerram um depósito secreto de sabedoria perdida. À medida que Connie começa a perceber o que realmente se passara, é assombrada por visões dos distantes julgamentos de bruxas e começa a temer que esteja cada vez mais ligada ao passado obscuro de Salem do que alguma vez poderia imaginar. Este é um livro emocionante que não vai querer perder. Muito bem, até já estamos com empolgados e com vontade de ler o livro, sem dúvida. FM Boa Nova. E ficamos agora com uma sugestão de visita, desta vez a mais uma feira emblemática aqui do nosso concelho. Não é assim, Catarina? É verdade, desta vez convido o senhor ouvinte a visitar a 16ª Feira do Porco e do Enchido, iniciativa que vai ter lugar em Maruge, Oliveira do Hospital, no próximo dia 11 de novembro. O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Maruge, com apoio do município de Oliveira do Hospital, nasceu para evidenciar o papel dos porqueiros no desenvolvimento económico da Freguesia de Maruge e enaltecer a excelência dos enchidos amanhados por mãos artífices de mulheres. Um espaço único de gastronomia ancestral, de animação de rua multifacetada e permanente, de valorização dos produtos e do mundo rural, de aposta na música e na cultura populares. Foi a Feira do Porco e do Enchido quem criou, para o património da gastronomia nacional, o inimitável arroz de suã. O porco no espeto com arroz de feijão, os torresmos à moda de Maruge, feitos à fogueira em cacela de barro, a feijoada à moda de Nogueirinha, a bola de carne, de bacalhau ou de sardinha, confeccionadas ao vivo no recuperado forno comunitário. Adquirir a carne e utilizar as fogueiras e caçoelas que disponibilizamos na feira para confeccionarem a sua própria refeição. São outras tantas propostas colocadas ao dispor do visitante. No capítulo da animação, recriações de época e folia sem limites. O grupo de teatro e animação Vivarte surge como o mais escutado do país. Os Vivarte realizam as teatralizações de rua, tudo representado com o rigor da época, a experiência, a arte de rua e a comicidade única dos seus atores. A animação musical da Feira do Porco e do Enchido é outra marca de identidade reconhecida pelos visitantes. Os Bombos e Adufeiras do Paul Covilhã, o grupo de concertinas e cantores ao Desafio do Minho e outros que animarão também a noite de sábado e preencherão todos os momentos do certame. As crianças terão na feira um programa específico recheado de surpresas. para além dos inolvidáveis passeios de burro que se realizam durante todo o dia em redor do recinto, haverá uma tenda das mil e uma noites, pinturas faciais, balões e muitas brincadeiras. A Laje Grande, na rudeza milenar dos seus granitos, empresta sempre uma beleza singular e um ambiente rústico inigualável às barraquinhas que em seu redor oferecem enchidos, variedade e qualidade de artesanato, licor, doçaria tradicional, queijos e produtos da agricultura familiar. Mais uma vez, a mostra do porco bízaro com as suas ninhadas de leitões vai continuar a deliciar gente de todas as idades. O dia culminará com o habitual espetáculo de fogo. Muito bem, estão todos convidados para no dia 11 de novembro rumarem até Marus para esta feira do porco e do enchido. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com cinema e com a sugestão do Eduardo Adro. O filme desta semana é Bohemian Rhapsody. Foi realizado por Bryan Singer. É do género de drama, biografia e tem a duração de 134 minutos. Uma singular celebração da banda Queen, da sua música e do seu extraordinário vocalista Freddie Mercury, que desafiou os estereótipos e quebrou as convenções para se tornar um dos artistas mais amados do mundo. O filme conta a história por detrás da ascensão brutal da banda através das suas canções icónicas e som revolucionário. Relata também a impulsão da própria banda graças ao estilo da vida corrosiva de Mercury e da reunião triunfante na véspera do Live Aid, onde Mercury, lutando contra a doença mortal SIDA, guia a banda por uma das maiores atuações da história do rock. E durante este processo, cimentando o legado de uma banda que foi sempre uma família e continua a inspirar sonhadores e amantes de música até hoje. Este filme pode ser assistido nos cinemas de Coimbra. E de certeza vai ter muitos fãs, porque de facto os Queen e o Freddie Mercury é de facto uma legião de fãs por todo o mundo. De facto, de certeza vai ser um êxito de bilheteira. Fortune favors the bold. Freddie, concerning your private life. What more do you need to know? I make music. I want to give the audience a song that they can perform. Muito bem, vamos agora para a sugestão de séries com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se Elite e é uma série de televisão espanhola que estreou dia 5 de outubro de 2018 através da plataforma Netflix. A primeira temporada consiste em 8 episódios. A 17 de outubro de 2018 a série foi renovada para a segunda temporada e esta série segue a vida de três jovens num instituto de prestígio na Espanha após o colapso sofrido nos seus institutos anteriores. A chegada destes três estudantes não vai ser fácil. Entre a humilhação e o bullying, ocorre um assassinato de um dos adolescentes e só restará descobrir quem foi o assassino. Esta é uma série que o ouvinte não pode perder. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Teve lugar na nossa escola secundária um dão de honra, uma recepção aos alunos do 10º ano do curso profissional de restauração e aos respectivos encarregados de educação. Foi um gesto singelo dos alunos mais velhos que pretenderam assim acolher da melhor forma e de uma forma calorosa os jovens colegas e as respectivas famílias. E assim se estreitam os laços entre a escola e a família. As escolas básicas de Lagares da Beira e da Cordinha, que integram o nosso agrupamento, vão comemorar 25 anos. Na Escola de Lagares, a data comemorativa ocorrerá no próximo dia 9 de novembro e na Cordinha, no dia 10 de novembro. Do cartaz fazem parte debates, exposições, música, tertúlia e convívio. Passamos a ler uma nota da coordenadora da Escola Básica da Cordinha, professora Fátima Antunes. Em meados de novembro, em pleno outono, costumava haver alguns dias de temperaturas amenas e de sol radioso. Desde há séculos, este fenómeno tem sido explicado através de uma narrativa lendária cujo protagonista é São Martinho, um legionário romano. Desde há séculos é costume celebrar-se o verão de São Martinho com um magusto. Esta palavra de origem galega designava originalmente um ritual em honra dos mortos. Hoje em dia é uma festa popular em que se comem castanhas assadas numa fogueira, se bebe jurupiga, água-pé ou vinho novo e se pregam partidas enfarruscando as caras de quem se deixa apanhar. Na Escola Básica da Cordinha vai celebrar-se esta festa tradicional na 11ª Feira de São Martinho. Assim, no dia 10 de novembro, alunos, professores e funcionários, desde a educação pré-escolar ao 9º ano, têm à venda nas suas barraquinhas artesanato, produtos agrícolas, guloseimas, salgados, entre outros, para a delícia de toda a população. Também organizam diversões com jogos tradicionais. Para animar a feira, iremos contar com a presença da fanfarra dos bombeiros voluntários de Lagares da Beira, com o grupo de concertinas Seixos do Mondego, de Seixos da Beira, e o rancho folclórico Rosas de Vila Franca. Pelas 12h45 terá início o Festival de Sopas. Basta comprar uma tigela para poder provar uma das muitas sopas disponibilizadas pelos restaurantes da zona da Cordinha, pelos encarregados de educação e pelas IPSS daquela zona do concelho. Este ano a festa prolonga-se no período da tarde, dado que a escola comemora os seus 25 anos de existência. Do programa das comemorações consta a inauguração da exposição 25 anos de ensino e de história, com fotografias e objetos, testemunhos de uma intensa atividade pedagógica e de ligação com a comunidade. O programa continua com a realização de uma tertúlia que pretende analisar o tema EB Cordinha, desafios e oportunidades, com alguns oradores convidados e com o testemunho de ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários, seguido de um lanche convívio e alguns momentos musicais. A direção do nosso agrupamento convida todos os ouvintes, em especial alunos encarregados de educação, professores e funcionários, a deslocarem-se à Escola Básica da Cordinha, em Ervedal da Beira, no próximo dia 10, a partir das 10 horas, para usufruírem do vasto programa desta Feira de São Martinho e da festa de aniversário da Escola da Cordinha. Aliás, passamos também a ler uma nota da direção especificamente sobre este assunto. Celebram-se este ano 25 anos das Escolas de Lagares e da Cordinha. São 25 anos de histórias, de momentos, de amizades, de pessoas, de alegrias e de algumas tristezas também. Mas são sobretudo 25 anos de paixão pela educação. Estas escolas desempenharam e desempenham um papel fundamental na vida das comunidades onde se inserem e são um marco para todos os que passaram por lá. Por este passado, que se pretende promissor do futuro, vem o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital convidar toda a comunidade escolar a participar nas comemorações das bodas de prata destes dois estabelecimentos. Sejam bem-vindos à Escola Básica de Lagares e à Escola Básica da Cordinha. A Escola e o Meio. Estamos a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes e Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.